Epto Rádio. Um programa de Epto Oliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras, pelas 14 horas. Epto Oliva. Epto Oliva. Há 25 anos a formar futuros. Com apoio e cofinanciamento do Fundo Social Europeu e Programa Operacional Capital Humano. Sejam bem-vindos a mais um programa da terceira temporada do projeto de rádio da Escola Profissional Epto Oliva. Hoje iremos falar do Dia Internacional da Mulher, dia que se assinalou no passado dia 8 de março, tendo ficado marcado com manifestações em diversas cidades portuguesas a favor dos valores e direitos da mulher. Iremos também falar da Feira do Queijo de Oliveira do Hospital, que se realiza este fim de semana, 16 e 17 de março. Na primeira parte do nosso programa, daremos destaque às principais notícias da nossa escola. Antes de começarmos o nosso programa, queremos agradecer à Rádio Boa Nova pela oportunidade que nos está a dar para realizar este programa, que mais uma vez se associa a nós neste projeto. 13ª edição do Concurso Nacional de Leitura. No âmbito da participação da Epto Oliva na 13ª edição do Concurso Nacional de Leitura, decorreu no passado dia 19 de fevereiro, na Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital, a segunda fase deste concurso. Nesta fase municipal, as alunas Diana Ferreira e Tatiana Ferreira, que tinham sido apuradas num universo de 3 alunos, na fase escolar prestaram provas de leitura e de argumentação. A fase intermunicipal decorrerá na Figueira da Foz, na Biblioteca Municipal Pedro Fernandes Tomás, no dia 6 de abril, e a aluna Tatiana Ferreira será uma das 3 representantes do município de Oliveira do Hospital. Alunos de Design promovem workshop de máscaras de carnaval. No âmbito do módulo opcional da disciplina de Materiais e Tecnologias, Tecnologias 1, os alunos do curso de Design de Equipamentos do primeiro ano realizaram o workshop de construção de máscaras em fibras têxteis, em articulação com a disciplina de Geometria Descritiva e com a atividade Desfile de Máscaras de Carnaval, promovida pela Associação de Estudantes. Este workshop foi destinado aos colegas dos cursos de Mecatrónica primeiro ano e Design de Equipamentos segundo ano. A sessão de decoração das máscaras decorreu a 28 de fevereiro e visou estimular a criatividade, originalidade e sensibilidade estética e artística numa ornamentação a partir de materiais diversos à escolha dos alunos. Uma atividade fundamental para a aquisição de conhecimentos respeitantes a materiais, aplicações e técnicas intrínsecos a todo o processo. Epto Oliva no Parlamento dos Jovens, sessão distrital. No âmbito do programa Parlamento dos Jovens, edição 2018-2019, decorreu no Instituto Português do Desporto e da Juventude em Coimbra. A sessão distrital do Parlamento dos Jovens, que contou com a participação da deputada da Assembleia da República, Doutora Margarida Mano, da Delegada Regional da Educação do Centro, Doutora Cristina Oliveira, e da Diretora Regional do Centro do Instituto Português do Desporto e da Juventude, Doutora Catarina Durão. Foi um dia de debate, de votações e de discussão em que os jovens deputados das várias escolas do Distrito de Coimbra apresentaram os seus projetos de recomendação integrados na temática alterações climáticas, reverter o aquecimento global. Considera-se que os objetivos inerentes a esta iniciativa foram amplamente alcançados, uma vez que se assistiu ao debate democrático, onde ficou bem patente a consciência cívica e o exercício de uma cidadania ativa por parte dos alunos do ensino secundário do nosso distrito. As deputadas da Epto Oliva, Ângela Nogueira, Marisa Fonseca e Lucília Moura, dignificaram o nome da escola e souberam responder a este desafio político de forma muito positiva. Um beijo às nossas deputadas, bem como a todos os alunos da Epto Oliva que participaram na fase escolar desta edição do Parlamento dos Jovens. Vamos ficar com a nossa primeira sugestão musical. Esperemos que gostem. Até já. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. 'Cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind. 'Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. No, that And I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else. Well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but know that means I'll have to leave. Know that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. So I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier, I want you to be happier. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, know that means I'll have to leave. Know that means I'll have to leave. Lately I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. Oliva por aí e aqui na Europa. Epto Oliva finalizou mais um período de estágios internacionais, o Epto Europa 7, ao abrigo do programa Erasmus+, um projeto que tem promovido a internacionalização desta escola através de intercâmbios e mobilidade dos alunos para a realização de estágios em países de comunidade europeia. Esta experiência de mobilidade internacional, que prefaz a sua 7ª edição, já contemplou cerca de 50 recém-diplomados e este ano abrangeu os 8 alunos finalistas, Bernardo Martins, Grigor do Bacan, Paulo Marques e Rafael Garcia, Manutenção Industrial Mecatónica Automóvel, e Mauro Francisco, de Apoio à Gestão Desportiva, e Ana Abrantes, Jéssica Pinto e Rosa Abrantes, Auxiliar de Saúde. Os alunos da nossa escola beneficiaram da oportunidade de realizar a sua formação em contexto de trabalho nos países Irlanda e Itália. Os alunos partiram a 9 de janeiro e regressaram a 26 de fevereiro, 49 dias, acompanhados pelas professoras Ana Alves e Helena Brardo, que durante a primeira semana apoiaram os alunos no processo de integração e nos contactos com os locais de estágio. Concluído o Epto Europa 7 com sucesso, este programa possibilitou promover a estes futuros técnicos uma melhoria das suas competências e qualificações profissionais, aperfeiçoamento e conhecimento de outro idioma, conhecimento e compreensão de outras formas de trabalho, participação no mercado de trabalho europeu e a possibilidade de possuir um currículo vitae de qualidade, certificação e acreditação nacional e europeia. Oliva no programa Somos Portugal. No passado dia 27 de fevereiro, a Epto Oliva privilegiou a presença do ator e cantor Manuel Melo, que acompanhado pela equipa de filmagens da TVI, realizaram uma reportagem sobre as boas práticas educativas levadas a efeito nesta escola. Esta reportagem será apresentada num programa de entretenimento Somos Portugal, integrada na Festa do Queijo Serra da Estrela de Portugal, que decorrerá no fim de semana de 16 e 17 de março, em Oliveira do Hospital. Até lá fica o registro fotográfico realizado pelos alunos do curso Multimédia, a quem agradecemos a captação profissional destas imagens que, aliadas à criatividade e à paixão, testemunham os momentos mais significativos desta experiência televisiva na Epto Oliva. curso Artes do Espetáculo no programa Coimbra Região de Cultura. Sob a orientação do professor Rómulos da disciplina de movimento, os alunos Ângela Nogueira e Diogo Pérez do curso de Profissional de Artes do Espetáculo e Interpretação participam na 5ª temporada do Teatro Mais Pequeno do Mundo, Debaixo do Capuz, histórias de devorar e chorar por mãe. O Teatro Mais Pequeno do Mundo é uma das propostas artísticas do programa Coimbra Região de Cultura e vai percorrer 15 municípios da região de Coimbra até abril de 2019. Trata-se de um projeto que tem como coordenador e diretor artístico o ator e encenador Graeme Poulaine e tem como objetivo levar o teatro ao público de uma forma mais envolvente e intimista. Foram todos convidados a juntarem-se debaixo do capuz para saborear estas histórias com uma pitada subversão no passado domingo 10 de março de 2019, pelas 16 horas, no evento Tábua de Queijos e Sabores da Beira, em Tábua. Fiquem com mais uma sugestão musical. Esperemos que gostem. Até já! Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. A simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're coming. de auxiliar de saúde visita Santa Casa da Misericórdia em Tábua. No âmbito do módulo Rede Nacional de Cuidados de Saúde, da disciplina de Gestão e Organização de Serviços e Cuidados de Saúde, os alunos do primeiro ano do curso profissional de Técnico de Auxiliar de Saúde visitaram a Unidade de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia de Tábua. Tendo por objetivo a aquisição de competências específicas neste serviço de cuidados continuados, nomeadamente as funções e serviços presentes neste tipo de unidade, os futuros técnicos auxiliares de saúde mostraram-se bastante interessados e motivados, considerando ter sido muito proveitosa esta visita realizada no contexto real desta instituição. Curso de Design visita Ircil. Os alunos do curso de Design de Equipamento primeiro ano realizaram, no passado dia 28 de fevereiro, uma visita de estudo a Ircil, Silva e Irmãos Limitada, a mais antiga fábrica de confecções do Conselho de Oliveira do Hospital e também a maior empregadora, com uma história de mais de 50 anos como líder no mercado de vestuário. Inserida na disciplina de Materiais e Tecnologias, esta visita técnica proporcionou aos alunos consolidar e aprofundar conhecimentos teóricos sobre fibras têxteis. Esta visita contribui para o enriquecimento de conceitos relacionados com as propriedades físico-químicas e mecânicas, técnicas de selagem e possíveis aplicações na confecção, bem como conhecer in loco, planeamento e o desenvolvimento de peças de vestuário numa das empresas mais prestigiadas do concelho. Não se esqueça de nos proporem as vossas sugestões musicais e até mesmo temáticas. Siga-nos na nossa página no Facebook, Epto Rádio. Para finalizar esta primeira parte, vamos ficar com uma música portuguesa. Depois, iremos fazer um pequeno intervalo para compromissos publicitários. Fiquem bem e até já! Estás, faz um som, chama o meu nome dentro ou fora de tom. Diz-me que guardas um pouco de mim, na carteira um retrato, uma flor no jardim. A estação já mudou, levaram os móveis e o sol lá fechou. Para onde foi, para lado nenhum, um cartão deserto, esse lugar comum. Caem as folhas no livro maior e corre o tempo a secá-las lá dentro. Deixa estar, deixa ser, tudo vai instante. Amanhã, sem saber, vai parecer tão distante. Resta só adormecer e sonhar sem te ver outra vez. O meu rosto espantado, essa já não sou eu. Mistério do amor, coração fui trair. Abri o almeir para te deixar sair. Para onde foste, quem sabe onde vai. Perdido lá dentro, arrastar-se no tempo. Deixa estar, deixa ser, tudo vai num instante. Amanhã, sem saber, vai parecer tão distante. Este sol adormecer e sonhar sem te ver outra vez. distante quando nada está. Vou adormecer e talvez vá sonhar, sonhar só. Chama o meu nome dentro ou fora de tu. Diz-me que guardas um pouco de mim. Na carteira um retrato, uma flor no jardim. Hepto Rádio, um programa de Hepto Oliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras pelas 14 horas. Hepto Oliva. Hepto Oliva. Há 25 anos a formar futuros. Com apoio e cofinanciamento do Fundo Social Europeu e Programa Operacional Capital Humano. Hepto Rádio, um programa de Hepto Oliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras pelas 14 horas. Hepto Oliva. Hepto Oliva. Há 25 anos a formar futuros. Com apoio e cofinanciamento do Fundo Social Europeu e Programa Operacional Capital Humano. Estamos de volta com mais um programa da terceira temporada da Hepto Rádio. Não se esqueçam de seguir a nossa página no Facebook Hepto Rádio, onde nos podem deixar as vossas sugestões temáticas e musicais. Aproveitem também para visitar a página Facebook da nossa escola, Hepto Oliva. Na página Facebook podem ficar a conhecer o trabalho e atividades que desenvolvem na nossa escola. Antes de falarmos do nosso tema de hoje, vamos ficar com uma sugestão musical. Voltamos já! And she didn't know how to tell him she was in love with a Rasta man. Fire was burning and burning to let out what she was holding in. And she didn't know how to tell him she was in love with a Rasta man. Fire was burning and burning to let out what she was holding in. Know her story before she said daddy just want her corporate. Find somebody that's corporate, suit and tie more appropriate. Sure. Him say him now make him daughter stray, but reggae music she start to play. Ital food when she sought her plate. Militant youth where she want to date. And that is what she need. Marcus Garvey she start to read. Here stop home and it start look neat. So we won't keep her off the street from who she with. And that be me. More than a natty head is what she see. No love or sleep is not for me. And she no won't keep it a secret, but she can't tell him who she sleep with. She didn't know how to tell him she was in love with a Rasta man. Fire was burning and burning to let out what she was holding in. She wants to be free from all this captivity. So she'll be who she will be. They can't tell her who she need. They can't tell her who she want. Who she can't. She talk her own a chant. Chart her own a pot. And color her own a heart. Call me over her own apartment. Now as I answer the phone, that's the tone she start with. She knows that she don't be pop with one like I, even though so much imparted. But she happy do her own a thing, yeah. Cause she can never live life for them, nah. Knowing that she will look back when to, yeah, the time when she couldn't explain to him cause, yeah, them. And she didn't know how to tell him she was in love with a Rasta man. Fire was burning and burning to let out what she was holding in, and she didn't know how to tell him she was in love with a Rasta man. Fire was burning and burning to let out what she was holding in. A mulher sempre foi julgada como sexo frágil. Se analisarmos o contexto histórico, perceberemos como ela tem sido tratada desde o princípio. No século passado, por exemplo, a mulher não tinha um papel social definido, não possuindo direitos ao voto e nem ao trabalho remunerado, dedicando-se exclusivamente à família. A mulher, desde o princípio, foi um ser marginalizado pela sociedade e durante muitos anos teve pouca participação, sendo sujeita aos mandos do seu senhor. O marido era o chefe do lar, mandava e desmandava, sendo assim definido por ele o que era certo ou errado e, portanto, o que era bom para aquele grupo familiar. Tudo isso acontecia de forma natural, como um ciclo vicioso. A filha casava-se e era mais uma vez subordinada, mas agora do seu marido, e assim ela repassava o seu costume para a sua mais nova família. Na contemporaneidade, a mulher assumiu o seu papel. Não por completo, mas a cada dia a mulher conquista o seu espaço na sociedade. Quem nunca ouviu falar no feminismo? Esta palavra surgiu durante as duas grandes guerras mundiais, quando a mulher decide lutar pelos seus direitos. A mulher sai do anonimato e encaixa-se na sociedade, como uma pessoa comum, a qual é dotada de direitos e deveres assim como o homem. Detentora da liberdade, inclusive, aquela que permite a expressão, a mulher pretende recuperar os seus anos a fio que lhes foram roubados. A mulher continua a sua batalha árdua, não para vencer os homens, mas para vencer a si mesma. Não para garantir um patamar mais alto do que o dos homens, mas para ter direitos semelhantes aos dele e, portanto, constituir-se como um ser que merece reconhecimento e que fuja do anonimato pelo reflexo de uma sociedade ultrapassada e altamente patriarcal. Hoje, com certeza, a mulher caminha a passos largos para uma integração com um mundo moderno de oportunidades iguais para todos os indivíduos, constituindo-se, assim, a mulher brilhante do século XXI. Espero que estejas a achar interessante o tema de hoje. Vamos ficar com mais uma sugestão musical. Até já! Wanna stay in the sun where I find, I know it's hard sometimes, pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes, yeah, I think about the end just way too much, but it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was, but it's fun to fantasize. Oh, oh, oh. Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. I die for you, that's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, oh, oh, oh, I'm falling, so taking my time on my ride. Too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Help me. Dia Internacional da Mulher. A data surgiu pela primeira vez a 19 de março de 1911, na Áustria, Dinamarca, Alemanha e Suíça. Desde esse ano, o dia tem vindo a ser comemorado em vários países do mundo, de forma a reconhecer a importância e contributo da mulher na sociedade. Outro dos objetivos por trás da origem do Dia Internacional da Mulher é recordar as conquistas das mulheres e a luta contra o preconceito, seja racial, sexual, político, cultural, linguístico ou económico. Em 1975, as Nações Unidas promoveram o Ano Internacional da Mulher e em 1977 proclamaram o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. Apesar de ser comemorado desde 1909, o Dia Internacional da Mulher só foi proclamado oficialmente pelas Nações Unidas em 1975 e somente em 1979 foi aprovada a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. Vamos então ficar a conhecer um pouco da história do Dia Internacional da Mulher. As reivindicações das operárias de uma fábrica de textas em Nova York em 1857 originaram a comemoração do Dia da Mulher em todo o mundo. Revoltadas com condições de trabalho bastante precárias, as trabalhadoras fizeram greve e manifestaram-se contra os salários baixos, o excesso de horas de trabalho e contra as más condições da fábrica. Durante a greve, deu-se um incêndio que causou a morte a cerca de 130 manifestantes. Em 1903, profissionais liberais norte-americanas criaram a Women's Trade Union League. Esta associação tinha como principal objetivo ajudar todas as trabalhadoras a exigirem melhores condições de trabalho. Em 1908, mais de 14 mil mulheres marcharam nas ruas de Nova York. Reivindicaram o mesmo que as operárias no ano de 1857, bem como o direito de voto. Caminhavam com o slogan Pão e Rosas, em que o pão simbolizava estabilidade económica e as rosas, uma melhor qualidade de vida. Mais tarde, o Partido Socialista Norte-Americano decretou o último domingo de fevereiro o Dia Internacional da Mulher. Foi comemorado pela primeira vez em 1909 e pela última vez no ano de 1913, pois durante uma conferência mundial das organizações socialistas decorridas em Copenhaga, na Dinamarca, a revolucionária alemã Clara Zetkin propôs o 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. De ano para ano, esta data passou a ser assinalada em todo o mundo, dando estímulo à luta das mulheres pela igualdade de direitos. Além do mais, março passou a ser um mês marcado por várias manifestações organizadas por mulheres. Em 1911, na Áustria, Alemanha, Dinamarca e Suíça, milhares de mulheres marcharam a exigir o direito de voto, de trabalho e o fim da discriminação. Também em 1911, a Associação Women's Trade Union League organizou uma manifestação com mais de 100 mil pessoas envolvidas que protestaram contra um incêndio que vitimizou 130 mulheres por falta de condições de trabalho. Na Rússia, a Revolução Bolchevique teve o seu início em 1917 com as reivindicações de mulheres que reclamavam por pão e paz. No ano de 1937, mulheres espanholas revoltaram-se contra o regime franquista. Já em Itália, no ano de 1943, o movimento feminino protestou contra Mussolini e exigiu o fim da Segunda Guerra Mundial. Em Portugal, a luta pela implantação da República, que levou à queda do regime fascista, contou com a ajuda das mulheres que, até 1974, não tinham muitos dos direitos que deviam usufruir como cidadã. No Dia Internacional da Mulher, é comum ser enviadas às mulheres mensagens de apreço e de homenagem e fazerem-se pequenas surpresas, como o envio das flores e bombons. A mulher merece respeito, consideração e ter os mesmos direitos que os homens. Só para relembrar, desde 1 de janeiro de 2019, 13 pessoas morreram vítimas de violência doméstica, 11 das quais eram mulheres, uma bebé de 2 anos e um homem foram atacados até à morte por familiares, companheiros ou ex-companheiros. Devemos todos pensar nestes números. Antes falámos da Feira do Queijo de Oliveira do Hospital, vamos ficar com mais uma sugestão musical. Até já! Se um dia falar de ti é porque tu ficaste, tu marcaste,

O evento conta ao longo dos dias com inúmeras iniciativas que os milhares de visitantes esperados vão encontrar pelo recinto da festa, com destaque para as provas de queijo e vinhos do Dão, enchidos, show cooking, concursos gastronómicos, fabrico de queijo e requeijão ao vivo, tosquias e a exposição de animais. Com destaque também para a aposta na promoção do artesanato local, através da presença de diferentes artesãos do Conselho de Oliveira do Hospital, que, no palco da tenda Queijo da Serra da Estrela, farão demonstrações ao vivo das suas artes. A animação cultural e musical será uma constante, com a presença de dezenas de grupos do Conselho e da região que irão atuar pelo recinto da festa e nos vários palcos instalados no recinto do evento. A tenda de eventos, onde serão dinamizadas diversas iniciativas ao longo dos dois dias, que complementam a venda de produtos endógenos de qualidade e o artesanato, é um dos locais de visita obrigatória. Aí, os visitantes poderão assistir ao show cooking, sempre tendo como base aquela que é uma das maravilhas da gastronomia portuguesa, o queijo Serra da Estrela. Para os mais pequenos, terá em funcionamento a Escolinha do Queijo, com a execução de várias atividades centradas no queijo Serra da Estrela e toda a atividade ligada à pastorícia. Chegamos assim ao fim de mais um programa da terceira temporada da Hepto Rádio, com o nosso agradecimento à Rádio Boa Nova. Esperemos que tenham gostado e que neste fim de semana façam uma visita à Festa do Queijo de Oliveira do Hospital. Este programa foi conduzido por mim, professora Cátia Viegas, com a colaboração dos alunos Ana Campos, Rafaela Simões, Mariana Alves e Diana Ferreira, e ainda com a colaboração na parte do grafismo dos alunos Francisco Marques e Francisco Cardoso, do curso de Multimédia. Para finalizar o nosso programa com mais uma sugestão musical portuguesa. Já sabem, deixem-nos as vossas sugestões na nossa página Facebook, Hepto Rádio. Fiquem bem e até o próximo programa. Andar daqui, faço mal e não me vês. Não queres ouvir, não quero falar. Tudo o que eu digo é chinês. Foi tudo tão bom, tudo cor de rosa. Beijei o chão que pisaste. Levo ao coração o meu que já foi teu, o mesmo que despedaçaste. A guitarra vem para me confortar. O seu toque é meu conselheiro. Dizes vais esquecer, mas garanto eu. Esqueces tu, mas eu vou primeiro. Vou subir à lua, deixar-me lá caladinho ouvir as estrelas. Sei que cá em baixo há lágrimas, mas não vou estar para ai, elas. Ai, ai, ai, ai, ai. Ela deixou-me e eu não sei o que fazer. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ela deixou-me e eu assim não sei viver. Vais pedir perdão, eu vou dizer não. Mesmo que lá longe eu te queira, ninguém vai saber, vou-me confessar à lua minha companheira. Sou quase alguém, sempre quase bem. Incompleto não vou mentir. Faltas tu em mim, erro é meu e teu. Quem nos vai corrigir? Vou pedir perdão, vou fugir daqui, dar o coração para adoção. Vou cantar para mim, vou dançar sozinho essas músicas de solidão. Tudo vai passar, vou-me libertar. Vou pensar em ti e sorrir. Vou ser como tu, vou olhar em frente e fazer a mala. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ela deixou-me e eu não sei o que fazer. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ela deixou-me e eu assim não sei viver. Ai, ai, ai.